Quero que saibas que não vou ao fundo contigo, mas quero que saibas que podes contar comigo. Mas que contas maroscas são essas, hein? Mas que contas maroscas são essas, hein? Que contas maroscas, que contas maroscas são essas, hein? Mas que contas maroscas são essas? Que hoje peso mais e amanhã já fui ao fundo. Fundo, fui ao fundo. Fundo. Marcam os limites das marés do mundo.